Para ser brutalmente preciso, comum quer dizer mulheres pertencendo a um harém de homens aspirando a possuir um. Por definição, havendo números iguais de homens e mulheres, a maioria dos homens fica de fora. Os haréns de alguns imperadores chineses e sultões otomanos bateram os mais exorbitantes recordes de elefantes marinhos e leões marinhos. No entanto, nosso dimorfismo físico é pequeno se comparado ao das focas e também, provavelmente, embora esse indício seja refutado, em comparação com os australopitecinos. E isso significaria que os chefes australopitecinos tinham haréns ainda maiores que o dos imperadores chineses? Não, não devemos aplicar a teoria de maneira ingênua. A correlação entre dimorfismo sexual e tamanho do harém é apenas vaga. E o tamanho físico é apenas um indicador de força competitiva. Para os elefantes marinhos, o tamanho do macho é presumivelmente importante, pois eles ganham seus haréns lutando contra outros machos, mordendo-os ou subjugando-os pelo puro poder da gordura. É provável que o tamanho não seja desimportante no caso dos hominídeos, mas qualquer tipo de poder diferencial que permita a alguns machos controlar um número desproporcional de fêmeas pode ocupar o lugar do tamanho físico. Em muitas sociedades, a influência política tem esse papel. Ser amigo do chefe, ou melhor ainda, ser o chefe, dá poder ao indivíduo, permite-lhe intimidar rivais de um modo que invade a intimidação física de um macho grande sobre um pequeno na sociedade das focas. Ou pode haver grandes desigualdades na riqueza econômica e as esposas são compradas em vez de adquiridas pela luta. Ou alguém paga soldados para lutar em seu lugar a fim de obtê-las. O sultão ou o imperador pode ser um fracote e mesmo assim conseguir um harém maior que o de qualquer foca macho. Estou direcionando a argumentação para mostrar que mesmo se os australopitecinos tiverem sido muito mais dimorfos em tamanho do que nós, a nossa evolução a partir deles pode não ter sido, afinal de contas, um afastamento da poliginia propriamente dita. Talvez tenha havido apenas uma mudança nas armas usadas na competição masculina, do tamanho e força bruta para o poder econômico e a intimidação política. Ou, evidentemente, também podemos ter mudado em direção a uma igualdade sexual mais genuína. Para aqueles entre nós que têm antipatia pela desigualdade sexual, é uma esperança consoladora que a poliginia cultural, no que ela se distingue da poliginia baseada na força bruta, talvez seja mais fácil de ser eliminada. Aparentemente, foi isso que ocorreu nas sociedades cristãs, não mormonistas, que se tornaram oficialmente monógamas. Digo aparentemente e oficialmente porque também existem indícios de que sociedades que parecem ser monógamas não são exatamente. Laura Betzig, historiadora com veia darwiniana, descobriu fascinantes indicadores de que as sociedades declaradamente monógamas, como a Roma Antiga e a Europa Medieval, na verdade eram polígenas. Um nobre rico ou senhor feudal podia ter apenas uma esposa legítima, mas na prática possuía um harém de escravas ou criadas e mulheres e filhas de seus servos. Betzig cita outras evidências de que o mesmo se podia dizer dos padres, inclusive os presumidamente celibatários. Para alguns cientistas, esses fatos históricos e antropológicos, aliados ao nosso moderado dimorfismo sexual, sugerem que evoluímos sob um regime reprodutivo polígino. Mas o dimorfismo sexual não é a única pista que podemos obter da biologia. Outro sinal interessante do passado é o tamanho dos testículos. Nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos, possuem testículos extremamente avantajados. Eles não são polígenos como os gorilas, nem monógamos como os gibões. Chimpanzés fêmeas no cio normalmente copulam com mais de um macho. Esse padrão de acasalamento promíscuo não é poliandria, que significa um vínculo estável de uma fêmea com mais de um macho. Não prediz nenhum padrão simples de dimorfismo sexual. Mas sugeriu ao biólogo britânico Roger Short uma explicação para os testículos grandes. Genes de chimpanzés foram transmitidos através de gerações por meio de espermatozoides que tiveram de lutar na competição com espermatozoides rivais de vários machos dentro da mesma fêmea. Em um mundo assim, um grande número de espermatozoides é importante e isso requer testículos grandes. Os gorilas machos, por outro lado, possuem testículos pequenos, mas ombros titânicos e enormes peitos ressonantes. Os genes de gorila competem por intermédio das lutas entre os machos e das ameaças combatidas no peito para ganhar fêmeas, o que dispensa a subsequente competição de espermatozoides dentro delas. Os chimpanzés competem por intermédio de seus representantes espermatozoides no interior das vaginas. É por isso que os gorilas têm um pronunciado dimorfismo sexual e testículos pequenos, enquanto os chimpanzés possuem testículos grandes e fraco dimorfismo sexual. Meu colega Paul Harvey, com vários colaboradores, entre eles Roger Short, testou essa ideia usando dados comparativos de macacos e grandes primatas. Pesaram os testículos de 20 gêneros de primata. Bem, na verdade, eles foram à biblioteca e coligiram informações publicadas sobre as massas dos testículos. Animais grandes, obviamente, tendem a possuir testículos menores do que os de animais pequenos. Por isso, foi preciso corrigir essas discrepâncias. O método usado foi o mesmo explicado em O Conto do Homem Habilidoso para o caso do cérebro. Cada gênero de macaco ou grande primata foi representado por um ponto em um gráfico que relaciona a massa do testículo à massa corporal, e pelas mesmas razões que vimos em O Conto do Homem Habilidoso, foram usados logaritmos para ambos. Os pontos incidiram ao longo de uma reta, de saguis na base até gorilas no topo. Como no caso dos cérebros, a questão interessante é verificar que espécies possuem testículos relativamente grandes ou relativamente pequenos para o tamanho do animal. De todos os pontos dispersos ao longo da ilha, quais incidem acima dela e quais abaixo? Os resultados são sugestivos. Todos os pontos cheios representam animais que se assemelham aos chimpanzés na característica de as fêmeas se acasalarem com mais de um macho, sendo consequentemente mais provável existir competição de espermatozoides. O próprio chimpanzé é o ponto em negrito mais elevado. Os círculos em branco são todos de animais cujo sistema de reprodução não envolve muita competição de espermatozoides, seja porque se baseiam em haréns como os gorilas, seja porque os animais são fielmente monógamos, como os gibões. A separação entre os círculos em branco e os cheios é satisfatória, asterisco. Em gráficos desse tipo, é importante incluir apenas dados que sejam independentes uns dos outros, sob pena de inflar injustamente o resultado. Harvey e seus colegas procuraram evitar esse risco contando gêneros em vez de espécies. É um passo na direção certa, mas a solução ideal é a recomendada por Mark Ridley em The Explanation of Organic Diversity e plenamente endossada por Harvey. Examine a própria árvore genealógica e conte não as espécies ou gêneros, mas as evoluções independentes das características em pauta. Fim da leitura de asterisco. Parece que temos apoio para a hipótese da competição de espermatozoides. E agora, naturalmente, queremos saber onde estamos nesse gráfico. Que dizer do tamanho dos nossos testículos? Nossa posição no gráfico é próxima do orangotango. Parece que nos agrupamos com os círculos em branco e não com os cheios. Não somos como chimpanzés e provavelmente não tivemos de nos haver com muita competição de espermatozoides em nossa história evolutiva. Mas esse gráfico não diz se o sistema de reprodução do nosso passado evolutivo era como o dos gorilas, harém, ou dos gibões, monogamia fiel. Isso nos leva de volta às evidências do dimorfismo sexual e da antropologia, que sugerem ambas uma moderada poliginia, uma pequena tendência aos haréns. Se de fato existem indícios de que nossos ancestrais evolutivos recentes foram um tanto polígenos, espero não ser preciso dizer que isso não deve ser usado para justificar uma posição moral ou política a favor ou contra. Não se pode obter um deve ser de um é, já foi dito tantas vezes que corremos o risco de nos tornarmos tediosos. Mas nem por isso deixa de ser verdade. Passemos logo ao nosso próximo encontro.